você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa nestas manhãs de frio, quando a geada pinta a grama e o azul do céu é de uma beleza que caçoa quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa, quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora.